3601, utilizado alinhando e colado 10, vento 150 graus com 3 nós. Utilizado alinhando e colado 10, vento 3601. Então 3601, eu coloco 36, controle 119.8. 19.8, bom dia. bom dia, TAM 3171.010. Pistão 71, bom dia, linha decola Pistão 0, junto 180 graus, com 2 gols. Linha decola 10, TAM 3171. Controle Salvador é o TAM 3171. 3171, saída 320, via saída da Vigilância. 3171. TAM 3601, no chamada Recife, no 25, decimal 1, no alterno, no 260. 251, no 260, TAM 3601. negativo, chama agora o centro de Recife, 125.1, alterna 126.0. bom dia, Tan 3645. Tan 3645, prossiga. Bom dia, a gente está em voo de Maceió para Guarulhos. Queria saber, o aeroporto de Salvador está operando normalmente? Aqui eu estou operando normalmente. Possível a pista em toda extensão? Toda extensão. Ok, muito obrigado. Nada. via 229.0.0. Segundo 229, bom dia, Lima, mantém 5.0. Lima tem 5.0, 229. Bono 239, livre decolagem, vento 1, corrigindo vento 3, 00 graus, com 29. Livre decolagem, Bono 239.